sequer para ele olhar. Mas um ancião, avançado em dias, foi a João e começou a falar. Olha, João, deixe de chorar. Jesus, o leão da tribo de Judá, venceu, conquistou a vitória. E o livro abrirá. Glória a Deus, o seu nome sobre todo nome está. Glória a Deus, ao leão da tribo de Judá. Glória a Deus, e os seus com ele vão reinar. Glória a Deus, e o seu reino não terminará. Cordeiro se aproximou do livro, e vozes nos céus começaram a lhe exaltar. Eram vozes vindas de todos os cantos, eram homens de todo lugar que estavam a cantar, e cantavam sem cessar. És digno, pois venceste, e o livro abrirá. Glória a Deus, seu nome sobre todo nome está. Glória a Deus, ao leão da tribo de Judá. Glória a Deus, e os seus com ele vão reinar. Glória a Deus, e o seu reino não terminará. Glória a Deus, o Cordeiro já venceu a guerra. Glória a Deus, o Senhor é alto sobre a terra. Glória a Deus, por tudo que tu és, e os reinos da terra caiam aos teus pés. Glória a Deus. Glória.